9908. Decolou ao 52, chama o controle, frequência 1208, morro. 208. Total 9908, slow 320 na saída arbor. 320, preparando o desvio à direita. Total. Após o desvio, vou elefa. O desvio elefa, total. Lima, aquilo é que você informa o seu estimado de pouso. Mais 15 minutos para o pouso. 0208. O total cruza 2000. Quatro, chame Recife, 125-45, alterna 12685. 125-45, 2085, graças, boa noite. Boa noite. Gilete Bravo, através do São Meia Dúzia. Ok, copiado. Prossegue então o reboque até o Pátio 3. Reporte o término do reboque, o Whisky Gilete Bravo. Sim, senhora. Chame Recife, 13325, alternativa 1251. Recife, 13325, 251, Gono 074, obrigado, boa noite. Boa noite. Liga aquele que foi no tráfego a reportar, de frequência, até o regresso. Portal 9908, chame Recife, a frequência 1260, alterna 128.8. 260288, obrigado. Juliette Bravo, reboque finalizado, tenha uma boa noite. Boa noite, Whisky Juliette Bravo. Bangu, Rio 5972, boa noite. Rio 5972, no passo 3, livre pro Cibé, cancelamento também táxi. Ciente. 3152, na proa de Itapo. A chegada é Mário, ajuste no 019. 4 táxi, Rio 5972, com 3 horas e 10 minutos de autonomia, 5 pessoas a bordo, alterna Guarulhos. Copiado, Rio, táxi Apache Wind Alfa, chama pronto no ponto espera da 10, ajustado 10, 19 agora. 10, 19. Está pronto, Rio 5972. Rio 5972, autorizado a linha E decolar 10, vento 150 graus, 4 nós. 7 para 3, iniciar. Nossa. Salvador, Web 5809, informação Bravo. Web 5809, controle Salvador, acena a desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 019. Identificou, nível 050, chegada Mare, 1019, Web 5809. Web 5809, reduz a velocidade 2509. Reduzindo agora, 2509, Web 5809. Tenho 5972, decolou 104, chamo o controle, frequência 208, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, subo para o nível 320 na frente da El, após Leda, direto Leda. 7, Leda, Ilus, ok. Tão 3152 autorizado a acionar o procedimento em LSXUI, reporte estabilizado. Afirmo, obrigado, autorizado XUI, informarei estabilizado. Tão 3512. Objeto 5809 completa a redução 220 mais, tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés em descer para 2.000 pés, Airbus 320. Reduzindo, 320 mais, é de 5809, centro de tráfego. 5972, chama agora o centro Recife, 133-25, alterna 125-1. 1-3-3-2-5 ou 1-2-5-1.